Capítulo 7. Rachel ficou feliz por sair dali e ficar sozinha. Aos poucos, um plano começou a se formar em sua mente e ela queria estar sozinha e pensar nele com cuidado. No entanto, antes mesmo de caminhar 2 quarteirões, irritou-se ao perceber que Rowlin Page estava caminhando ao seu lado. Perdão por atrapalhar seus pensamentos, senhorita Winslow, mas acontece que eu estava vindo para esse mesmo lado e pensei que talvez você não fizesse objeção à minha companhia. Na verdade, eu já vim andando ao seu lado por um quarteirão inteiro e você não se importou. Eu não vi você, disse Rachel rapidamente. Eu não me importaria se você pensasse em mim de vez em quando, disse Rowlin subitamente. Nervoso, deu uma última tragada no charuto, jogou na rua e continuou a caminhar com o rosto pálido. Rachel estava surpresa, mas não assustada. Conhecera Rowlin quando ele era criança e houve um tempo em que ambos usavam o primeiro nome com muita familiaridade para se dirigirem um ao outro. Ultimamente, no entanto, algo na atitude de Rachel havia acabado com isso. Ela estava acostumada com as tentativas diretas que Rowlin fazia para elogiá-la e, às vezes, se divertia com isso. Nesse dia, ela sinceramente queria que ele estivesse em outro lugar. Você pensa em mim de vez em quando, senhorita Winslow? Perguntou Rowlin depois de uma pausa. Ah, sim, com bastante frequência, respondeu Rachel com um sorriso. Você está pensando em mim agora? Sim, quer dizer, sim, estou. Em quê? Você quer que eu seja bem sincera? Claro. Eu estava pensando que gostaria que você não estivesse aqui. Rowlin mordeu o lábio e pareceu triste. Ouça aqui, Rachel. Ah, eu sei que não deveria, mas já faz um tempo que preciso lhe falar. Você sabe o que eu sinto. Por que você me trata assim? Você gostava um pouco de mim, você sabe. Gostava? Ah, é claro que nos dávamos bem quando éramos crianças, mas agora estamos mais velhos. Rachel ainda falava com a calma e a tranquilidade que sentia, desde o instante em que se irritara ao vê-lo. Ela ainda estava um pouco preocupada com seu plano, que havia sido atrapalhado com a aparição repentina de Rowlin. Caminharam em silêncio mais um pouco. A avenida estava cheia de gente. Entre os que passavam estava Jasper Chase. Ele viu Rachel e Rowlin e os cumprimentou de forma educada enquanto passavam. Rowlin observava Rachel com atenção. Eu gostaria de ser Jasper Chase. Talvez assim eu tivesse alguma chance, comentou ele triste. Rachel ficou vermelha, não disse nada e acelerou um pouco o passo. Rowlin aparentava estar determinado a dizer algo e Rachel parecia não poder fazer nada para impedi-lo. Afinal, pensou ela, em algum momento ele terá de saber a verdade. Rachel, você sabe muito bem o que eu sinto por você. Não há nenhuma esperança para mim. Eu poderia fazê-la feliz. Faz muitos anos que eu amo você. Quantos anos você acha que tenho? Interrompeu Rachel com uma risada nervosa. Ela estava um pouco mais desconfortável que o normal. Você sabe o que quero dizer, continuou Rowlin insistente. E você não tem o direito de rir de mim, só porque eu quero que você se case comigo. Eu não estou rindo, mas não vai adiantar falar com você, Rowlin, disse Rachel, depois de certa hesitação. E em seguida usou o nome dele de maneira tão simples e franca que ele não pôde atribuir nenhum significado a isso, além da familiaridade que tinham como velhos conhecidos. É impossível. Ela ainda estava um pouco agitada com o fato de ter recebido uma proposta de casamento bem ali no meio da rua. Entretanto, o barulho da rua e na calçada tornou a conversa tão privada que era como se ambos estivessem em casa. Isso é... Você acha que... Se você me desse um tempo, eu poderia... Não, exclamou Rachel e o fez com firmeza. Talvez, pensou mais tarde, tivesse respondido de forma ríspida, embora não tivesse sido sua intenção. Eles caminharam mais um pouco sem dizer nada. Quando já estavam perto da casa de Rachel, ela estava ansiosa para acabar com aquela cena. Quando saíram da avenida e entraram em uma rua mais silenciosa, Rowlin falou subitamente, de um modo mais viril do que antes. Havia um nítido tom de dignidade que Rachel desconhecia. Senhorita Winslow, peço-lhe que seja minha esposa. Posso ter alguma esperança de você aceitar meu pedido um dia? Nenhuma, respondeu Rachel decidida. Você poderia me dizer por quê? Fez a pergunta como se tivesse direito a uma resposta sincera. Porque eu não sinto por você o que uma mulher deveria sentir pelo homem com quem vai se casar. Em outras palavras, você não me ama, não é? Não amo e nem posso amar. Por quê? Essa era outra questão e Rachel ficou um pouco surpresa por ele perguntar. Porque hesitou por medo de dizer o que não deveria, na tentativa de falar a verdade. Só me diga o porquê. Não dá para me machucar mais do que você já machucou. Bem, eu não amo e não posso amar você porque não tenho nenhum propósito na vida. O que você já fez para deixar o mundo melhor? Você passa o tempo no clube, se divertindo, viajando, vivendo no luxo. O que há nesse estilo de vida que possa atrair uma mulher? Não muito, eu acho, respondeu Rolim com uma risada amarga. Mesmo assim, eu não sei se sou pior do que os outros homens que me cercam. Eu não sou tão mau assim. Que bom saber os seus motivos. De repente ele parou, tirou o chapéu, curvou-se de modo sério e virou-se para ir embora. Rachel foi para casa e correu para o seu quarto, perturbada em vários sentidos, com o episódio que havia ocorrido de forma tão inesperada. Quando teve tempo para pensar melhor no assunto, viu-se condenada com o próprio julgamento que fez de Rolin Page. Que propósito de vida tinha ela? Havia morado no exterior e estudado música com um dos professores mais famosos da Europa. Voltou para casa em Raymond e estava cantando no coral da primeira igreja havia um ano. Era bem remunerada. Até aquele domingo, 2 semanas atrás, estava muito satisfeita consigo mesma e com a sua posição. Partilhava da ambição da mãe e podia vislumbrar um sucesso cada vez maior no mundo da música. Que outra carreira ela poderia ter, senão a carreira normal de toda cantora? Ela fez a pergunta mais uma vez e, considerando a resposta que tinha dado recentemente a Rolim, perguntou de novo se ela mesma tinha algum grande propósito na vida. O que Jesus faria? Sua voz valia uma fortuna, ela sabia disso. Não necessariamente por uma questão de orgulho pessoal ou vaidade profissional, mas apenas porque era um fato. E foi obrigada a reconhecer que, até 2 semanas atrás, tinha a intenção de usar a voz para ganhar dinheiro, admiração e aplausos. Afinal, será que este era um propósito mais nobre do que aquele pelo qual Rolin Page vivia? Ficou sentada em seu quarto por um bom tempo quando finalmente decidiu descer as escadas e ter uma conversa franca com a mãe sobre a proposta da companhia de concertos e o novo plano que aos poucos se formava em sua mente. Ela já havia tido uma conversa com a mãe sobre o assunto e sabia que ela esperava que aceitasse a proposta e iniciasse uma carreira de sucesso como cantora. Mãe, disse Rachel, indo direto ao ponto, embora estivesse receosa de ter essa conversa. Decidi não sair em turnê com a companhia. Tenho uma boa razão para isso. A senhora Winslow, que era uma mulher grande e bem apessoada, gostava de muita companhia. Tinha a ambição de se destacar na sociedade e se dedicava de acordo com as suas definições de sucesso ao sucesso dos filhos. O filho caçula, Louis, 2 anos mais novo que Rachel, estava para se formar em uma academia militar no verão. Enquanto isso, ela e Rachel ficavam em casa juntas. O pai de Rachel, como o de Virginia, havia morrido enquanto a família estava no exterior. Assim como Virgínia, ela se via de acordo com a sua atual regra de conduta, totalmente contrária ao próprio círculo familiar imediato. A senhora Winslow esperou que Rachel continuasse. Sabe a promessa que fiz 2 semanas atrás, mãe? A promessa do senhor Maxwell? Não, a minha. Você sabe qual é, não sabe, mãe? Eu acho que sim. É claro que todos os membros da igreja têm intenção de imitar Cristo e segui-lo na medida em que isso esteja de acordo com o nosso estilo de vida. Mas o que isso tem a ver com a sua decisão sobre a companhia de concertos? Tem tudo a ver. Depois de perguntar o que Jesus faria e buscar o consentimento de Jesus para essa resposta, fui obrigada a concluir que não acredito que ele, se estivesse em meu lugar, usaria a voz dessa forma. Por quê? Há algo errado com essa carreira? Não, nada que eu saiba. Você tem a pretensão de julgar outras pessoas que saem para cantar assim? Você acha que elas estão fazendo o que Cristo não faria? Mãe, eu gostaria que você me entendesse. Não estou julgando ninguém. Não condeno nenhum outro cantor profissional. Eu simplesmente decido o que quero fazer da minha vida. Ao olhar para ela, tenho convicção de que Jesus faria outra coisa. O quê? A senhora Winslow ainda não tinha perdido a paciência. Ela só não conseguia entender a situação, nem o que Rachel estava fazendo no meio disso tudo. Mas estava ansiosa para que o destino da filha fosse tão promissor quanto seus dons naturais prometiam. E tinha certeza de que, quando passasse aquela inesperada empolgação religiosa que havia dominado a primeira igreja, Rachel continuaria sua vida pública de acordo com os desejos da família. Ela não estava nem um pouco preparada para ouvir o que Rachel diria a seguir. O quê? Algo que possa servir à humanidade naquilo em que ela mais precisa do Ministério de Música. Mãe, eu decidi usar a voz de modo que satisfaça a minha própria alma. Fazendo algo maior do que agradar a plateias elegantes, ganhar dinheiro ou mesmo satisfazer a minha paixão de cantar. Vou fazer algo que me agrade quando eu perguntar o que Jesus faria. Não me sinto satisfeita e não vou ficar quando me imagino como uma cantora profissional de uma companhia de concertos. Rachel falou com um vigor e seriedade que surpreendeu a mãe, mas a senhora Winslow estava irritada agora e ela nunca tentava esconder seus sentimentos. Isso não tem cabimento, Rachel! Você virou uma fanática! O que vai fazer? Homens e mulheres têm oferecido seus dons ao mundo. Por que eu, que fui abençoada com talento natural, tenho que pôr um preço de mercado nele e ganhar todo o dinheiro que puder com isso? Você sabe, mãe, que me ensinou a pensar em uma carreira musical visando ao sucesso financeiro e social. Desde que fiz minha promessa há 2 semanas, não consigo imaginar Jesus entrando em uma companhia de concertos para fazer o que eu deveria fazer e levar a vida que eu deveria levar se me juntasse a ela. A senhora Winslow levantou-se e depois sentou-se de novo. Com grande esforço, se recompôs. O que você pretende fazer então? Você não respondeu à minha pergunta. Vou continuar a cantar na igreja por enquanto. Assumi o compromisso de cantar lá na primavera. Durante a semana, vou cantar nas reuniões da White Cross, lá no Retângulo. O quê? Rachel Winslow, você sabe o que está dizendo? Você sabe que tipo de gente frequenta aquele lugar? Rachel quase recuou diante da mãe. Por um instante, ela se encolheu e ficou em silêncio. Então respondeu com firmeza: Sei muito bem. É por isso que eu vou. Faz várias semanas que o senhor e a senhora Gray estão trabalhando lá. Foi só hoje de manhã, quando eu soube que eles estão precisando de cantores das igrejas para ajudar nas reuniões. Eles usam uma tenda. Fica em uma parte da cidade onde o trabalho cristão é mais necessário. Eu vou oferecer a minha ajuda, mãe, exclamou pela primeira vez com paixão em sua voz. Quero fazer algo que me custe algum sacrifício. Eu sei que você não vai me entender, mas tenho desejo de sofrer por alguma coisa. O que fizemos durante toda a nossa vida pelos que sofrem e pelos pecadores de Raymond? Até que ponto negamos a nós mesmos ou oferecemos algo do nosso conforto e prazer pessoal para abençoar o lugar onde vivemos ou para imitar a vida do Salvador do mundo? Devemos sempre continuar a fazer aquilo que a sociedade dita de forma egoísta, seguindo em seu pequeno e estreito círculo de prazer e diversão, sem nunca conhecer a dor das coisas que importam. Você está pregando para mim? Perguntou a senhora Winslow pausadamente. Rachel levantou-se, entendendo a intenção da mãe. Não, Estou pregando para mim mesma, respondeu de forma gentil. Fez uma pausa, como se estivesse esperando que a mãe dissesse algo mais, e depois saiu da sala. Quando chegou ao seu quarto, percebeu que, vindo da própria mãe, ela não podia esperar compaixão, tampouco compreensão sincera. Ela se ajoelhou. Pode-se dizer que nas duas últimas semanas, desde que a paróquia de Henry Maxwell se viu diante daquele maltrapilho de chapéu esfarrapado, mais membros foram tocados a se ajoelhar em oração do que durante todo o período anterior de seu pastorado. Ela se levantou com o rosto banhado em lágrimas. Pensativa, sentou-se um pouco e depois escreveu um bilhete para Virginia Page. Enviou por um mensageiro e depois desceu as escadas para dizer à mãe que ela e Virginia iriam ao retângulo naquela noite para conversar com os evangelistas, o senhor e a senhora Gray. O tio de Virginia, o Dr. West, vai com a gente se ela for mesmo. Pedi a ela que telefonasse para ele e pedisse que nos acompanhasse. O doutor é amigo da família Gray e participou de algumas reuniões no inverno passado. A senhora Winslow não disse nada. Sua postura revelava que ela desaprovava totalmente a decisão da filha e Rachel podia sentir a amargura tácita da mãe. Por volta das 7 horas da noite, o doutor e Virginia apareceram e os três foram juntos para o local onde aconteciam as reuniões da White Cross. O retângulo era o bairro mais conhecido de Raymond. Ficava em uma zona perto das oficinas ferroviárias e das instalações onde se processavam e embalavam frutas. Na grande área em torno do retângulo, formada por favelas e cortiços de Raymond, aglomeravam-se os piores e mais miseráveis indivíduos. Compreendiam terreno baldio usado no verão por companhias circenses e artistas itinerantes. Era lotada de bares, um atrás do outro, casas de jogos e pensões baratas e sujas. A primeira igreja de Raymond nunca havia abordado a questão do retângulo. Honestamente, o local era muito sujo, muito vulgar, muito pecaminoso, muito terrível para que alguém quisesse um contato mais próximo. Houve até uma tentativa de limpar toda aquela podridão com o envio de um grupo esporádico de cantores, professores de escola dominical ou convidados religiosos de várias igrejas. No entanto, a primeira igreja de Raymond como instituição nunca havia de fato movido uma palha para fazer com que o retângulo deixasse de ser uma fortaleza do diabo no decorrer dos anos. Foi no meio dessa parte tosca e pecaminosa de Raymond que o evangelista itinerante e sua pequena e valente esposa montaram uma tenda de bom tamanho e começaram as reuniões. Era primavera e as noites começavam a ficar mais agradáveis. Os evangelistas haviam pedido a ajuda dos cristãos da cidade e receberam mais apoio do que o normal. Entretanto, careciam de mais música e de melhor qualidade. Durante as reuniões do domingo anterior, o organista havia adoecido. Os voluntários da cidade eram poucos e as vozes não eram nada excepcionais. Haverá uma pequena reunião hoje à noite, John, disse a esposa quando entraram na tenda pouco depois das 7 horas e começaram a arrumar as cadeiras e acender as luzes. Sim, receio que sim. O Sr. Gray era um homem baixo e cheio de energia. Tinha uma voz agradável e a coragem de um lutador profissional. Já havia feito amigos na vizinhança e um de seus convertidos, um homem de rosto sério, que havia acabado de chegar, começou a ajudar na organização das cadeiras. Já passava das 8 da noite quando Alexander Powers fechou a porta de seu escritório para ir embora para casa. Ele estava indo pegar uma condução em uma esquina próxima ao retângulo, mas uma voz vinda da tenda chamou a sua atenção. Era a voz de Rachel Winslow. Aquela voz penetrou sua consciência, fazendo lembrar da luta com o dilema que o levou a se colocar na presença divina em busca de uma resposta. Ele ainda não havia chegado a uma conclusão. Essa incerteza o torturava. Toda sua experiência como ferroviário era a mais pobre preparação para qualquer tipo de sacrifício. E ele ainda não sabia dizer o que faria a respeito. Nossa, o que ela está cantando! O que faz Rachel Winslow vir parar aqui? Várias janelas no entorno se abriram. Alguns homens brigando perto de um bar pararam para ouvir. Outras pessoas correram rapidamente em direção ao retângulo e à tenda. Certamente, Rachel Winslow nunca havia cantado assim na primeira igreja. Era uma voz maravilhosa. O que ela estava cantando? Mais uma vez, Alexander Powers, superintendente das oficinas ferroviárias, parou e ouviu: Aonde ele for, eu seguirei. Aonde ele for, eu o seguirei. Aonde ele for, eu o seguirei. Irei com ele até o fim. A vida cruel, vulgar e impura do retângulo transformava-se em uma nova vida à medida que a música mais pura que a atmosfera viu ao redor inundava bares, antros de perdição e alojamentos imundos. Alguém passou às pressas por Alexander Powers e disse em resposta a uma pergunta: A tenda está arrebentando hoje. É isso que a música não é? O superintendente voltou-se para a tenda. Em seguida parou. Após um minuto de indecisão, foi para a esquina e pegou a condução para casa. Entretanto, antes de deixar de ouvir o som da voz de Rachel, percebeu que já havia se decidido sobre a questão do que Jesus faria.